Bom dia a todos. Hoje vamos fazer uma prática em relação à aula da segunda-feira, que vai nos ajudar muito com o controle da mente e principalmente das emoções. Então, vamos procurar um lugar tranquilo, onde possamos estar alguns minutos em companhia de nós mesmos, colocar uma música suave e nos ubicar comodamente, sentados com a coluna reta ou deitados na nossa cama, deixando-nos levar pelo som e a harmonia da música. Vamos relaxar o nosso corpo, respirando profundamente, inalando pelo nariz, contendo o ar alguns segundos e exalando pela boca lentamente. Na medida que vamos fazendo esse exercício respiratório, vamos sentindo como o nosso corpo se relaxa parte por parte, até não termos nenhum só músculo em tensão. E vamos retirar da nossa mente todos os pensamentos. Vamos deixar que todos os pensamentos passem sem responder, sem nos identificar, porque o nosso único objetivo neste momento é um encontro com a nossa harmonia interior. E vamos, com essa força criadora da imaginação, visualizar o horizonte no amanhecer, o sol aparecendo no mar. Estamos numa praia contemplando o amanhecer, o sol surgindo do mar, no centro de uma gigantesca cruz de fogo. Vamos visualizar essa cruz e o sol no centro, sentindo o calor que chega a nós, sentindo toda essa energia do fogo, toda a luz do sol se concentrando no plexo solar. Os raios do sol e o calor desse fogo chegando ao plexo solar, penetrando no nosso centro emocional para retirar todas as emoções negativas e encher o nosso centro emocional de energia solar. Sentimos toda essa força chegar ao nosso plexo solar e dali se distribuir a todo o nosso corpo, nos enchendo de vida, de harmonia, de paz. E concentrados nessa imagem e em sentir a força do sol chegando ao nosso plexo solar, vamos vocalizar a vogal U, inalando profundamente. continuamos vocalizando mentalmente. Thank you.